mais como me satisfaz. Ó moça, pode ver em meus olhos o desejo de beijar sua boca, provar do seu batom, pois o meu coração tá louco, e essa paixão pouco a pouco vive a me contagiar. Quero ter em meus braços pra que eu possa me realizar. Vem me amar, vem me amar. Eu tenho tanto pra te dar. Tu és meu bem querer. Vem me amar, ó dona do meu ser. Eu tenho tanto pra te dar. Tu és meu bem querer. Me envolve por dentro desse teu caminho, divina luz de um sonho. Se embrenha nas minhas proezas com teu jeito de mulher. A tua beleza me encanta, me traz teu calor. Me abraça, descanse meu peito, me chama de amor. Vou me entregar pra te adorar, me assanhar no teu viver, perdidamente apaixonar. Você. Vou me entregar pra te adorar, me assanhar no teu viver, perdidamente apaixonado por você. E vem me amar, ó dona do meu ser. Eu tenho tanto pra te dar. Beleza me encanta, me traz teu calor. Me abraça, descanse meu peito, me chama de amor. Vou me entregar pra te adorar, me assanhar no teu viver, perdidamente apaixonado por você. Vou me entregar pra te adorar, me assanhar no teu viver, perdidamente apaixonado por você. E vem me amar, vem me amar.